O assunto a ser colocado aqui hoje é crítica negativa. Isso aqui veio da ideia de um artigo aqui da Folha Espírita de janeiro, agora, janeiro, mês passado, né? E realmente, o título é crítica negativa. É um subtítulo que todo mês ele é vinculado na Folha Espírita. E o subtítulo é Educa a Tua Alma. É da Sandra Marinho, ela é uma espírita, ela faz palestras, enfim. É uma pessoa que trabalha no Centro Espírita, o nome do Centro Espírita é Kaibar Schutel. Então, ela é uma pessoa bastante experiente nessa questão sobre Educa a Tua Alma. O que é uma crítica? Se a gente vai olhar no dicionário, o que é uma crítica, né? Já quando a gente fala em crítica, já nos passa na mente que é realmente aquilo que está no dicionário, que é tecer ou fazer um comentário negativo, crítico, e realmente é censurar algo ou alguém, ou alguma situação. Geralmente censurar alguma entidade, seja ela política, seja ela educacional, seja ela social, geralmente a crítica ela é negativa. Tanto que se a gente vai perceber, se a gente vai analisar realmente, a gente na época do Oscar, né, existem os críticos cinematográficos, né, que eles destroem o filme antes, às vezes, dele ser, digamos assim, colocado em estreia, né? Simplesmente pela crítica negativa. Eles conseguem ter acesso, digamos assim, a informações que a gente não tem, e através dessa crítica, dessa censura extremamente negativa, às vezes o filme, ele nem sequer consegue fazer um pequeno sucesso, exatamente que ninguém assistiu, mas todo mundo já ninguém vai assistir. Por quê? Porque a crítica desses grandes entendidos, né, é extremamente negativa, tanto que se for positivo, então ele vai fazer um sucesso estupendo. Críticos literários, da mesma forma, eles podem enterrar o lançamento de um livro, como eles podem ovacionar, e eles podem fazer com que o livro, mesmo às vezes não sendo lá grande coisa, tá? Eles vão fazer com que esse livro faça um sucesso e seja um grande best-seller. Bom, isso é o que acontece. É o mundo da mídia. Se nós formos, digamos assim, nos analisarmos a nós próprios, no nosso dia a dia, quantas vezes por dia nós criticamos algo ou criticamos alguém? Se nós, digamos assim, conversarmos com alguém, bota 50 assuntos num dia, durante o tempo que nós estamos em conversação ou em diálogo, ou em comunicação com alguém. Quantas vezes nós vamos falar bem de algo ou de alguém? A nossa mente é como se fosse um rádio transmissor em que a gente sintoniza a estação que a gente quer escutar. Se nós, nesses 50 assuntos, ou nesses 50, digamos assim, comentários, nós sintonizarmos 50 estações extremamente negativas, que só dão notícia ruim, que só dão notícia, digamos assim, extremamente danosa, negativa, o que é que nós vamos atrair para nós, para a nossa mente? Sendo que a nossa mente é um rádio receptor. Nós vamos atrair extremamente sempre coisas extremamente negativas. Sendo que, no momento em que nós estamos tecendo um comentário negativo referente a alguém, ou a alguma instituição, ou a algo, nós estamos abrindo nossa mente. Não estou aqui criticando de maneira nenhuma aquelas pessoas que fazem críticas, às vezes verdadeiras, contra a escola, contra o sistema educacional, contra o governo, que hoje é o que mais está em voga, né? Mais está em alta, né? contra o time de futebol, contra uma instituição bancária, qualquer coisa, nada a ver. Realmente, às vezes, as críticas são necessárias. Mas será que isso atrai alguma coisa de bom para nós? E será que a gente vai resolver alguma coisa com tudo isso? Eu tive a oportunidade, isso é algo que aconteceu comigo, há mais ou menos um ano atrás, era no verão. Só para ver que às vezes a gente pode transformar algo de ruim em algo de bom. Eu estava numa instituição bancária aqui da cidade, né? Eu geralmente não vou nos bancos, mas aquele dia eu tive que ir para pagar algumas contas e tive que ir na fila do caixa. Aí a gente chega lá, aí tem uma fila, digamos, não era tão grande, não era fila, porque estava todo mundo sentado, né? Já é um ponto positivo, porque 10 anos atrás não existiam cadeiras. Hoje todo mundo senta nas cadeiras estofadas. Bom, ponto positivo. Aí, era um lugar de 4, 5 guichês nos caixas, tinha 2 caixas atendendo. Já a crítica negativa na minha mente. Eu já estava ficando nervoso com isso, porque a coisa não andava. Aí, daí uns 15, 20 minutos que eu estou lá na fila, sai um caixa e fica só um. Bom, aí o cara fica mais enervado ainda. Aí quando está chegando a minha vez, entra uma senhora lá que eu tenho certeza absoluta que não tem 60 anos, nem hoje e nem um ano atrás, e ela pega lá o ticket de cliente, como é que é, de atendimento preferencial. Bah, eu fiquei muito nervoso. Eu estava quase a ponto de falar com a gerência do banco. Aí eu disse assim, não, mas peraí, vamos colocar alguma coisa em prática, vamos botar a paciência em prática. Mas não foi fácil. Aí eu fiquei observando. Bom, é que nem eu fiz o primeiro comentário. Há 10, 12 anos atrás eu estaria aqui de pé. Bom, agora eu estou sentado. A cadeira é confortável. É, realmente a cadeira é confortável. Existia até um som ambiente. Música elevada. Bom, no banco, uma instituição bancária. Bom, não era música que de repente eu não gostasse, né? Mas era uma música que dava para... Tá? Tinha ar-condicionado. Bom, se eu estivesse lá fora, eu estivesse no meu trabalho, eu não tinha nem ar-condicionado. Estou no ar-condicionado. Bom, então tudo bem, vamos ficar esperando. Bom, é o lado positivo da coisa. Quer dizer, eu tentei naquela hora lá, com toda a paciência e a maior força que eu tive que fazer interior da minha vida naquele dia lá, né? Tentar me manter calmo para não ter que, digamos assim, perder, digamos assim, a compostura por causa daqueles 40, 45 minutos que eu já estava lá esperando na fila daquela instituição bancária. Tentando enxergar o lado positivo da coisa. Quer dizer, é uma coisa meio estranha, né? Porque a gente, às vezes, não tem 45 minutos para perder numa fila, digamos assim, num lugar onde a gente está esperando. Mas, quando eu li esse artigo aqui, eu me lembrei dessa situação em que todos os dias a gente pode tentar, no momento em que nós formos, digamos assim, colocarmos essa questão da crítica negativa em questão, num grupo, ou em 2 ou 3 pessoas, ou até para uma quantidade maior de pessoas, de tentarmos também olhar o outro lado, que existe uma crítica positiva. Só que será que nós nos lembramos durante o dia, digamos assim, de fazer uma crítica, que a crítica pode ser positiva? Veja bem, existem os críticos esportivos, eles podem destruir um jogador de futebol em 24 horas e pode construir ele em 12 horas. Somente pela crítica positiva ou negativa. Então aí é muito uma questão de opinião. E às vezes uma opinião não muito bem formada ou muito bem, digamos assim, fundamentada em cima do conhecimento sobre tal questão. Mais uma experiência. 2 dias atrás, teve um time de futebol do qual eu torço, né? Que largou aí na televisão a notícia que ia contratar um cara, um jogador com 31 anos. Bom, eu fui o primeiro que já disse assim, pô, meu cara, quando o time é desse me contratar, um cara com 31 anos, pô. Aí chegou meu filho mais novo e disse, pai, nós estamos torcendo por um time de nono. Bom, vamos fazer o quê? Aí hoje de manhã, no sábado, se reúne lá mais ou menos uns 10, 12 que torcem para o mesmo time, né? É o Internacional. Aí todo mundo criticando esse tal, contratante e tal. E o técnico, e o presidente e tal, veja, é uma coisa bem de hoje, né? E já criticando o cara que nem sequer chegou na cidade, não chegou nem nesse time, não viu nem como é que o cara está jogando e se ele vai fazer alguma coisa boa ou ruim nesse tal time. É extremamente negativo. Quer dizer, ninguém está conhecendo, ninguém está sabendo se vai jogar bem, se vai jogar ruim, certo? É uma coisa bem do dia a dia, que talvez nem seria colocar aqui no Centro Espírita, numa palestra. Mas é bem aquilo que acontece com nós hoje. De a gente criticar, de a gente nós criarmos um julgamento, julgarmos, criticarmos, já julgamento extremamente negativo, de algo que nós não conhecemos, de algo que a gente não tem ainda uma fundamentação prática daquilo que vai acontecer. Quer dizer, é fácil a gente criticar, é fácil a gente pegar, falar mal das pessoas, e se a gente não sabe de nada, o que vai acontecer ainda? Então, isso, na maior parte das vezes, é o que acontece no nosso dia a dia, de criticarmos tal religião, ou tal igreja, de criticarmos, digamos assim, tal sociedade, tal, digamos assim, clube social, o que seja, de criticarmos tal partido político ou tal time de futebol, que é o que eu falei primeiro, mas sem termos conhecimento realmente se é verdadeira a nossa crítica ou não. Será que se nós conseguirmos, segundo aqui está na crítica negativa aqui da Sandra Marinho, ela diz assim, estamos sujeitos a cometer injustiça quando criticamos. A crítica pela crítica jamais auxilia e tampouco traz algum benefício. É o que está escrito aqui, literalmente. A crítica pela crítica jamais auxilia, tá? E nunca traz nenhum benefício. Existe também aqui um trecho de um verso de Casimiro Cunha, né? Ele dizia assim, ante os problemas dos outros, quer dizer, ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Quer dizer, a nossa opinião não vale nada. A nossa opinião, sem um conhecimento de causa, somente em suposições, ela é muito vaga. Às vezes é muito ignorante, ela não é sábia. Então, tenhamos cuidado quando nós vamos fazer alguma crítica. Vamos tentar olhar os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Eu me lembro um vídeo que eu assisti, porque o ano passado, mais ou menos nessa época, existiu aqui uma palestra bastante interessante do Marlon Santos, né? Ele aqui, nesse local aqui, até assisti o vídeo, eu não pude estar aqui presente, eu estava viajando. Ele teceu um comentário extremamente importante, ele disse assim, mesmo que o cara for um baita de um sem vergonha, for um caco, ele usou essas palavras, ele disse assim, fale coisas boas dele para ele e para as outras pessoas. Fale coisas boas e esqueça as coisas ruins dele. Porque, de repente, esse comentário ruim, quer dizer, esse comentário bom, esse comentário positivo, e que ele vai escutar, seja a mola propulsora para a sua mudança. Seja a mola propulsora que fazer com que ele mude de atitudes. Às vezes, um elogio, mesmo não sendo merecedor do elogio. É aquilo que chamamos de crítica positiva. Crítica benéfica, construtiva. Obrigado.